Ai, caralho. Receba a flauta do kit Luzão da Via. Portal do Arrocha. De cara nova, joga pra cima, vai, vai. Quem não se envolve, não desenvolve, viu? Kit Luzão. É a flauta envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas saliente, fica louca, se joga pra gente. Aí eu falei assim pra ela, ó, que tipo ilusão. Ué, mexe o bumbum tantã, vem com o bumbum tantã. Ué, vai com o bumbum tantã, mexe o bumbum. Vai, negona, quebra, que tipo. Vem com o bumbum tantã, vai com o bumbum tantã. Mexe o bumbum tantã, vai com o bumbum tantã, tantã, tantã, tantã, tantã, tantã. Mexe o bumbum tantã. Você mexendo assim, tá merecendo um kit, ei! Vai com o bumbum, tantã, mexe o bumbum, tantã. Vai com o bumbum. É a flauta envolvente que mexe com a mente. E quem tá presente, as novinhas saliente. Fica louca, se joga com a gente. Ai, caramba, toca a flauta, vai! Vai com o bumbum, tantã, mexe o bumbum. Vem com o bumbum. Toca, toca, quebra, vai! Vem com o bumbum, tantã. Quebra o bumbum, tantã, mexe o bumbum. Que de ilusão, quebra, vai! Vai com o bumbum, tantã, tantã, tantã, tantã, tantã, tantã. Mexe o bumbum, tantã. Quebra o bumbum, tantã. Vai no bumbum, tantã. Mexe o bumbum, tantã. Quebra o bumbum, tantã. E mexe o bumbum. Que solo é esse, Ricardo Moura? Eu tô lembrando daquela da Arábia Saudita, viu? Receba o kit ilusão, vem, vem. É a flauta envolvente que mexe com a mente de quem tá presente, as novinhas saliente, fica louco, se joga pra gente. Aí eu falei pra ela assim, ó, mexe, vai, vai, quebra. Vai com o bumbum, tantã, mexe o bumbum, tantã. Vem com o bumbum, tantã. Joga o bumbum pra mim, vem, vem, vem. Mexe o bumbum, tantã. Vem com o bumbum, tantã. Mexe o bumbum, tan tan tan tan tan tan tan tan. Mexe, novinha, vai, vai, vai, vai, vai, vai, quebra, vai. Mexe o bumbum, tan tan. Quebra o bumbum, tan tan. Vem com o bumbum, tan tan. Mexe o bumbum. Vou te dar a flauta.